um tempo livre. Agora eu quero ter você mais só pra mim, aqui no meu colchão. Oh, essa garota quer beijinho na boca. Oh, essa garota quer beijinho. Eu gosto de ser otimista, mas como eu vou te resumir? Se eu nem bolei um refrão. Essa garota quer beijinho na boca. Não, esse aí pode ser o refrão então. Eu queria um tutorial pra usar esse material. Eu sempre tô na contramão, com você falando pela vibração. As palavras não combinam com a sua reação. Eu vou usando só as mãos, bem rápido. Senta no meu colo e finge que nem sabe do vivendo uma sequência química bem ácido. Que de repente era quinta e virou Mateus, sábado. Essa garota quer beijinho na boca. Tô louco pra te deixar louco. Tô louco pra tirar sua roupa. Essa menina quer beijinho na boca. Essa menina quer beijinho. Essa garota quer beijinho na boca. Tô louco pra te deixar louco. Tô louco pra tirar sua roupa. Essa menina quer beijinho na boca. Essa menina quer. Tô fumo massa, te cigarro enquanto eu te dou a massa. Adoro quando cê me beija, adoro teu abraço. Se para a lama do sucesso, você é meu asfalto. A meta sempre foi amar e se sentir amado. Me fala o seu telefone, não tá fio do meu sobrenome. Prazer, eu sou o super-homem. Então senta no meu colo que eu te levo pro céu. Cê sabe que eu não sou de ferro, mas todo dia eu te espero. Ficar de love lero lero. Então pode deixar a porta aberta que eu tô chegando pra fazer a coisa certa. Essa garota quer beijinho na boca. Tô louco pra te deixar louca. Tô louco pra tirar sua roupa. Essa garota quer beijinho na boca. Essa garota quer beijinho.